nossa esquerda que, pelo direção do vento, deverá atrapalhar um pouquinho a aproximação. O tempo aqui está 780 pés. Obrigado, senhor. Tempo na base da camada. Passa aí 900, contato a Dália Colônia, suba via Adoruno para 180. Adoruno para 180. Chama o centro Recife, a frequência 288, tenha 35 decimal 3. 288, 35 decimal 3, Recife, obrigado, Salvador, bom dia. Tchau, tchau. Repeat descent 3,000 feet, it's measuring from the 1019. 3,000 feet, 1019. Chama a transmissão 1 no 8 decimal 95. 295 4204 Tayhawk. 2024 e LF da 10. Para 4304. Acho que é. Bom dia, livre acionamento com a vontade. Bom dia, 5499, resposta no ponto de espera da 0. 5499, bom dia, mantém o ponto de espera agora. Mantém. Salvador, bom dia, todo mundo, a gente tá direção, vê se mantém o nível de voo 040, chegada bom. America 229, continue approach for point runway inside, runway west. Runway west, we'll call the runway inside, American 229. Passa 10, Oscar 12, tem coluna 7, passa 15, suba e mantenha 3 metros, altímetro de Salvador 1009, está contato na Bahia Ecológica, Santa Bárbara. Gente, via Momo, 10.000 aos 0.100. Manifesta 3179 é ponto pronto? Ok, 3179 agora está no ponto de espera pronto. Autorizado, né? Manter o sistema 0 para 3179. Vou bater essa 3179. Estrela, prossegue via para 2 hotéis, última tentativa 009, fazer o procedimento, ele é satisfeito, cabeceira 10. Chama chegou zero no cruzador, acho que não é 6310. Corrigir, 6319. Você é aproximado, não conseguia pelo ideal, pode deixar? 3-5-1-0. O evento seria 3-5-1, também? Sim, mas sim. Seria direto Petrolina, subindo 1-0-0, essa do CA. Direto Petrolina, 1-0-0, do CA. Identificação desse material de 040, chegada a teste. Pula 9-6-0, desce para 3-0-3, o time é Salvador 1-0-9, agora de assinar o ILS. Bom, 1-6-0, desce para 3-0-3, a força 15-0-9. Uma pista no meio do mar, confirmar que tá remoto. Se eu tenho que ir lá pra aumentar o voo, se não tiver, eu vou pedir pra aumentar. É, devido ao reflexo, eu vou deixar o máximo com 25. Transponder padrão. Atenção a reserva de voos, última transformadora 09. Mantenha a linha litoral e chame o trajeto de pista super cruzamento do campo. Está cruzando 60, chame Recife agora, 2235, antena 25, ONE, solte diretamente ao meu. 2235, ONE, obrigado. Tchau. Observe o controle, Salvador. Quanto possível ser estimado de pouso em Petrolina? Sim, irmão. 0-1-3. 6. Prossiga na direção. Aguarde a cara. Chamar o controle. 5, 7. contato, estamos à espera da 1-6. O 2171 completa o sinal e elétrica 3, cabeceira 1-0, chama agora para o Salvador em 1-8, decimal 9-5. Levante 5, pode ir agora, levante 7. O 271, trafego estado autorizado com os pistões 0, vento variável 032. Chama agora a pessoa do Rio 118, decimal 9. O número é decimal 9. Decimal 9 e 5. O número é decimal 9 e 5. Oi, Salvador, bom dia novamente, Guardião 07. Guardião 07, bom dia, quanto custa o final? É para a curta, para a 17. Jack, pode ir. Oscar Mike Jack, mantém-se em regras visuais, o número 3, Jack, plataforma monativa, altímetro, sonhador 909, lá no Rio Grande do Sul, Salvador. Sim, 909, no ajuste, direto para a Tia, dá para livrar para a CTR, o Oscar Mike Jack. Oscar Mike terminal 60 milhas norte, noroeste de Salvador, mantém-se nível de voo 100, serviço radar encerrado para informação de voo e alerta, monitora as frequências de Recife 12685, alternativa 254. Salvador, o guardião 07. Guardião 07, possível, doutor. Está visual já com o campo. Guardião 07, está funcionando autorizado. Pouso no VR, né, controle controlado, 030 graus, 019. Sente, 7. comandante tem frequência livre, agora sua mensagem de pouso na plataforma, chama o retorno. Quatro, chama o centro aí, Cici em 288, apenas 35.3. 288-353, centro é 304, bom dia. 3, autorizado lenda, colapso no 0, variável 029. Autorizado o táxi, quanto a gente vai dar hoje. A precisar curvar à direita na Pro 230, o TAM 363, informações aqui na Pro de Leda. Está ali, hein? Por quanto é isso? 15 milhas aí no máximo, né? Certo, informação a Leda, treinando você. Bom, parada, 0.2000, 1.2019.